A autora da obra Grande Mulher é Danielle Steel. Esta autora, nascida em Nova York em 1947, é uma das mais populares escritoras contemporâneas. Tem uma longa lista de livros publicados, muitos deles adaptados ao cinema. Para além desta atividade literária tão intensa e reconhecida, que já lhe mereceu diversos prémios, Danielle Steel é fundadora de duas instituições de solidariedade, uma das quais a Nick Trina Foundation, que apoia doentes do foro psiquiátrico em memória de um dos seus 9 filhos, falecido aos 19 anos. Grande Mulher é um romance que aborda a complexidade das relações humanas, a vida em família e, sobretudo, a procura da felicidade por uma mulher que aprenda a aceitar-se como é, encontrando o seu caminho. A protagonista, Victoria, desde o seu nascimento nunca foi verdadeiramente amada ou aceita pelos pais, porque tinha peso a mais. Embora lhe proporcionassem todo o conforto material de que necessitava, nunca lhe deram amor, pois não perdiam uma oportunidade para a diminuírem e lhe lembrarem a sua falta de graciosidade e as suas formas pouco esbeltas. Quando a irmã Grace nasceu, linda e perfeita como os seus pais tanto desejavam, Victoria, em lugar de ficar invejosa e se tornar amarga, por falta de amor, passou a ser o anjo protetor da irmã. As duas criaram uma amizade sólida, verdadeira. Seguindo a sua vocação e na mira da sua independência, Victoria partiu para Nova York. Tornou-se professora, apesar da discordância dos pais. Queria muito ensinar, orientar os mais jovens. Inteligente e sensível, empenhada na sua função, de que gostava realmente, tornou-se muito querida e respeitada não só entre colegas, como entre os seus alunos, apesar da sua juventude e inexperiência. Lutava contra a tentação de comer, mas a falta de sorte no amor não ajudava os seus propósitos de melhorar a sua aparência, abrindo-lhe ainda mais o apetite. Mas, à medida que o tempo ia passando, Victoria foi amadurecendo e foi ganhando confiança em si própria. Era cada vez mais independente. Encontrou bons amigos que a ajudaram e a admiraram pelas suas muitas qualidades e que lhe fizeram perceber que, afinal, ela tinha muito valor pela pessoa maravilhosa que era. No entanto, fizeram-lhe ver também que era muito importante ela gostar de si própria e por isso a apoiaram. Assim, entre bons e maus momentos, Victoria, mais descontraída perante a vida, sempre com a cumplicidade da irmã que adorava e de alguns bons amigos de que se foi rodeando, acabou por encontrar em Colin o verdadeiro amor, feito de aceitação. E, sentindo-se amada como era, percebeu que sempre tinha sido bonita, só ela é que não estava convencida disso. Victoria é, pois, uma mulher lutadora, determinada, inteligente e sensível. Boa irmã, boa filha, apesar de tudo. Generosa, muito atenta aos outros, Victoria nunca se tornou uma pessoa amarga. Dedicou-se ao seu trabalho, à família, aos amigos. Ultrapassou as tristezas e as desilusões, com coragem, fez o seu caminho. Superando obstáculos, descobriu a sua força e a beleza, que acreditou sempre não existir. Encontrou o amor e, inteiramente merecida, a felicidade com que sempre tinha sonhado. Grande Mulher é uma história com um final cor-de-rosa, não contém grandes aventuras, nem enredos complicados, nem fantasias. Relata apenas o percurso de uma jovem tornada mulher em busca do sonho de felicidade que cada um de nós também possui, mesmo que esteja muito escondido. Mas é um livro que vale a pena ler porque, na profundidade de tudo o que é simples, mostra que todas as pessoas têm o seu valor, a sua beleza, que alguém, algum dia, de alguma forma, há de descobrir. Texto e voz de Maria Bita, 11º LH1. Produção áudio de Isabel Bernardo.